Só confirmando o nível copiado no 90. Afirmo. A saída é Pucajamo Caju, ok? Confirmando. Ou Aru. Pucajamo Aru. Pucajamo Aru. Entendi. Correto, Pato 3 é ponto de comando pronto. Operacionamento e pushback. Reportará aqui. Sinaliza pro fiscal que ele vai iniciar, sinalizar o senhor até a Oscar, ok? Farol de Itapuã, Romeu Foxtrote Lima, mantenha espera visual no farol de Itapuã. Ok, eu mantenho espera. Oi, Papatango Juliette Tango Zulu, está uma milha para o externo. Juliette Tango Zulu, ciente, livre pouso, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 1-4, nós. Ciente, Juliette Tango Zulu. Trip 5595, decolou os 20, chame o controle 1-208. 208, obrigado. Acerra, prossiga. Controle de Salvador, muito bom dia, Trip 5595, decolado, seu escuta. Bom dia, Triple, Trip 5595, Tubão 40, saída Coral. Monão 40, saída Coral, Triple. E vai ter que ficar atento à devida obra, vai ter que ficar atento à viatura Fala, meu, quem? Ou é Copa Serra? Oi, Fala, é o voo 260 com 1833 horas, Natal é o aeródromo. Natal 183, confirme o autonomia? São 3 horas. Afirmativo 1260, táxi via pátio 1 Índia no ponto de espera chama 2895, altímetro 1013. Estação no Índia 1895. O instrumento flight plan. Procedendo well condition. Report when the runway inside. We report the land runway inside the clear about to drop south for the Lima Hotel Jugwap. Rádio, eu não posso autorizar o seu táxi, ok, via Oscar. Segundo o notão, o senhor tem que coordenar com o fiscal de pátio a viatura amarela que se encontra no pátio 4 e o senhor reporta para mim no ponto de espera. Romeu Foxtrot Lima na escuta da torre? Na escuta. Romeu Foxtrot Lima autorizado prosseguir final parte 5. Prosseguir final parte 5, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, vento 090 graus, 1-4 nós. Sim, Romeu Foxtrot Lima. O Eco Papa Serra já foi coordenado com o fiscal, ok? ao solo. Afirmativo. Coordenação aqui de solo, após o Boeing da Gol passar a cauda, mesmo se dirige ao ponto de espera da pista no zero. Coordenação aqui de solo, inicia o pushback, reportando para o táxi 4207 após a passagem do Boeing da Gol. Eco Papa Serra, reporte ingresso no set. Juliette Tango Zulu, solo 24, direito no 219. Salvador com 260, ponto zero. Gol no 260, ali mantém pistão no zero. É, mantém pistão no zero. Lima Hotel Juliet, runway inside. Qual é a frequency 118, small 905? 118, 1000. Rio 989. mais. Autorizar a decolagem 510, voo 260. Na base de copo, Fortaleza 310. Ininteligível após o senhor ter informado o POB. Final, Pátio 5, Romeu Foxtrot Lima. Gente, Romeu Foxtrot Lima, o vento Salvador 090 graus, 159. Reporte no solo, Pátio 5. Reporte no solo, Romeu Foxtrot Lima. Está autorizado e reporte para ingresso na CTR. Salvador Control, quem deu confirma o truco é o Salvador Tower. 118 Decimal 905. Well, I'll just tell you. 118.95. Torre Salvador, uma final longa de 5.3 milhas do Papatango de Matar Juliette. Lima Hotel Juliette inicia espera no setor, na rotatória, aguardando instruções. Sim, a gente vai iniciar a espera pela direita aqui no setor, no final do prolongamento da 17, o Lima Hotel Juliette, aguarda instruções. ONU 260, decolou os 26, chame o controle 1208. ONU 208, obrigado, bom dia, bom serviço. Torre Força Aérea 8740, na FUNL. Sério 8740, ciente, livre pouso, pistão no zero, vento no zero, zero graus, ou no 5 nós. Ciente, tá com alguém, baixar travando. Sério 8740, informa o tráfego à esquerda. Bravo Eco 9 Lima, iniciando espera no setor norte, não vai interferir com sua aproximação. 8740, ciente, ainda não atual. Lima Hotel Juliette, informa o tráfego final de 5 milhas, 1 no zero, helicóptero. Ciente, porém não visual com o mesmo. Foxtrot Lima, seus solos 27, frequência livre. A torre está ciente do transporte interno do Hotel Juliette, né? Negativo, Hotel Juliette, prossiga final no 7. Ciente, eu prossegui para final no 7, do Hotel Juliette. .082, bom dia, identifique, desça para o nível 070, chegada mais. .098 no pronto, cópia. Pronto para cópia. .098 no Salvador para Fortaleza 310, é o nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição G-Pitch, onde intercepta a rota Upper Whisky 50 até Mossoró, após a rota do plano de voo. 5562 no transponder, o controle 120, décima 8, Rio 98, nono. Então, Lima Hotel Juliette, prossiga final no 7, o som é o número 1. Gente, grato. É que o Roberto já tinha feito a chamada inicial do transporte interno. A gente vai adotar esse procedimento, se não foi incomodo aí para a torre. O Fosseiro 8740, informa que o senhor vai curvar à direita agora, livrar final no zero, tem um tráfego número 1 para pouso no 7, o senhor vai livrar à direita e prosseguir via litoral, ok? Negativo, cruzar o eixo 1735. 8740, ciente, curvar à direita, prova do litoral. Eu estou só aguardando o horário aqui para a abertura de Fortaleza. Ciente, então, estou vendo já até que está com um gafo aí nos guia. Condições de cruzar direto para base sem interferir. O Fosseiro 8740, no caso o senhor não pode cruzar o 1735, ok? Porque caso o tráfego arremeta, vai causar um conflito, ok? O senhor vai prosseguir com o Proaçu sem cruzar o eixo 1735, aguardando instruções da torre para cruzar. Para Galeão? Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 340, via Upper Zulu 10 até SMAP, direto Lourdes, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decola 10 com curva direita, perfil da saída da El, Leda, após B. 5570, é o transponder, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado Galeão, conforme rota do plano do voo, decolo no zero, direita da El, Leda, DCT, Brilho. 5570, o transponder, 1208, é o controle, também de Zonabian. São 3091 no cotejamento correto, também pronto para pushback e acionamento. Pará, obrigado. Força Aérea 8740, dá visão ao contraste com o Galo 7, tem condições de aproximar a retaguarda mesmo para a 10. Afirmo, Força Aérea 8740, prossiga a retaguarda, você vai prosseguir para a 10 ou para a base mesmo? Para a 10 e livra na intersecção. Ok, ciente, Força Aérea 8740, vento 100 graus, 14 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 8740. 5, ajuste no momento, 10 no 3, bom voo. 10 no 3, vem, de alta, 2, 9, 14, 2, 4, 2, 2, 0, 10, obrigado. Está estabilizado, visual. Zuno, confirme o estacionamento. Sente autorizado o backtrack via pista para Bata, Lima, Hotel Juliette. Confirme para Salvador. 5220, estabilizado, final 9 milhas. Gente, torre, 1895. 1935. Torre, o Trip 5220, transfere. Trip 5220, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Não. Olho gol 1260, vai cruzando 140. Uno 260, chame o centro Recife, frequência 12545, 12685. 12545, 265, obrigado, bom serviço. Azul 4207, ciente, mantenha ponto de espera. Mantenha azul 4207. Força Aérea 8740, considere solo os 32, curva à esquerda, pátio militar. Frequência livre a estacionar. Frente esquerda, pátio militar, 8740. Força Aérea 6255, a mais. 6255, bom dia, identifique, desça até o nível 060, chegada Mari. Identificou Mari 060, 6255. Segundo, por gentileza. 2-0, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-5 nós. Livre pouso na pista 1-0, trip confirmando 6-13, né? Afirmo, 1-0, 1-3, ajuste, trip 5-2-2-0, check trem. Baixado e travado. Sim. Livre pouso, as Tango Zulu prossegue via pátio 1, porém atento no através do 08 ou viatura follow me. E a viatura follow me também na Lima, que também está tendo obras. Completa final, torre 118, decimal, 95. 295, 6200. Cursa Mike, copia 340 para Porto Seguro. Afirmativo. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 340, via UPWIC 50, na saída da El, Leda, após direto de decoladão na 0, com curva direita, 5575, ao transponder, controle Salvador, fere 120, décima 8. 340, nível Cruzulu, UPWIC 50. Da El Leda, após direto segundo, decolando da 10 com curva direita, 5575 no transponder, 08, ou 1777. O 1777, cotejamento correto, sendo ponto para feedback, acionamento no 06. Camarão, 777. Esse confirma o tipo de aeronave, pessoas a bordo, ou está alocado contra a fonte? Tampa com a Serra Bravo, reporte passando o farol da Barra, 500 pés, altímetro em Salvador, 9013. O Juliette Tango Zulu vai seguir o follow. Você já tava na Lima, né? Lima, Mike, na Quebec, Chame Torre, em 1-1-8-9-5 para cruzamento da 1735. Solo Salvador, eu tenho 3895 para pushback no 03. 3895, Rangel, Salo, Champa, Taxi, 0-3. 0-3. 4.000, 0-3, 0-2-5. 0, vento, 0-0, grau, 0-5, nice, check-train. Delta. Trip 5-2-2-0, bom dia, Alfa, Juliette, remota 0-5, 4-3, Alfa, Juliette, 4-5, atento ao Pátio 3, atento ao finalizador, 5-2-2-0. Quase passagem do tráfego ali em Mateu, no 0, azul 4-2-0-7. Solo, Felipe, 5-3-6-7 para pushback, acionamento. Felipe, 5-3-6-7, aguarde, segundo para pushback. Papa Romeu, hotel Juliette Air, chamou o Sal. O vem faz pista que decola? Gente, autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, litoral sul, 0121, eu transpondo, sobrevoo no farol da Barra, voo técnico, confirmativo? Confirmativo, 0121, é o seu transponder, confirme só o POB e copia. Então, 500 pés, litoral sul, 0121, eu transpondo, 1208, frequência do controle Salvador. Eu, Whisky, Bravo, Whisky, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050, na chegada Mare, ajuste de altímetro no 013. Felipe, você me acerta na sua escuta, oficial, pois. O 35367, após o parqueamento da aeronave da companhia no 05, seu coordenador de solo, chama para o táxi. Muito grato. O Rio 981, informa que tem um tráfego do 04, na reporta 04, que vai fazer pushback. Então, seu coordenador de solo, de forma a fazer pushback simultâneo com o mesmo. Afirmativo, já estamos autorizados ou temos que aguardar ainda a passagem da aeronave? Vai aguardar a aeronave da trip parquear no 05. E após a passagem, podemos iniciar em coordenação com a outra aeronave. Afirmativo. 26.85, alterna, 125, decimal 45. Dona Fox. Você é 6200, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, Alfa, informará antes da Juliette. Solo TAN 3191, para puxar estacionamento. TAN 3191, aguarde para puxar. Mais. Ao meu compasso é bravo, reposto através de pituação. Azul 4207, decolou 39, chame o controle 1208. 08, voa azul 4207. 35595, serviço radar encerrado, 53 milhas. Sudoeste Salvador, mantém o nível 140, chama agora o controle Léo 120, décima 1. Salvador, boa, azul 4207, passa 1200 na Daelda. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, após Leda direto bridge. Saída da EL, Leda após direto bridge, na 340, sobe Azul 4207. Aeronave da TAM, que está no 03, o senhor vai ser autorizado, Juliette, para o 04, portal previsto. 104, após o táxi do TAM, vai manter a Alfa 6200. O 38953 está pronto para o táxi, com 184 a bordo. 4 horas de autonomia, altera na Galeão. TAM 3895, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, para a direita, ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Direita, ponto de espera da 11895, obrigado, um bom dia. Procedimento LSY0, desça para 2000 pés, reporta estabilizado. Para 2000, informará estabilizado no X-Ray, 6255. Controle, vai passar pelo Romeo Oscar, na regra para Salvador, mantendo o 1510. O Romeo Oscar mantém condições válidas no 1500 pés, corredor Veracruz, reporte para Y, para ingresso no corredor Interlagos, altímetro no 0 no 3, confirmando o POB. Reportará para Y, Interlagos, pelo Romeo Oscar. Passa com o POB. 9 a bordo, pilão de hoje. O meu papá Serra Bravo chama agora a torre 118, décima 95. Solo, trip 5367 para o táxi, 50 a bordo, está com autonomia de 3 horas e 30, está alternando a Recife. O trip 5367 vai seguir a nave da Rio até o ponto de espera, no ponto de espera chamará a torre em 1895, ajuste no 0, no 3, bom voo. Segue a aeronave da Rio, ponto de espera 1295, 33 no ajuste, 5367, obrigado, bom dia. Bom dia. O Guardião 05, confirme tempo de voo e o comandante a bordo. Gente, Guardião 05, o vento. Correção, reporte pronto, ok? Para a decolagem. O senhor vai taxiar via Oscar, ponto de espera ou vai prosseguir da presente? O Guardião 05, ciente, reporte pronto para a decolagem. Inicialmente temos um Embraer da Azul na curta final. Sinal, baixo travado, 4082. 4082, ciente. Salvador, bom dia, TAM 3895, quando espera, 90 pronto. TAM 3895, mantenha ponto de espera. Mantém. Torre, bom dia, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, bom dia. Reporte na vertical do farol de Itapuã, mantendo 1000 pés. Reporta Itapuíbe, fazendo 1000 pés no Kilo Quebec Sierra. 2895, 6255. Poderia confirmar o ajuste? Ajuste no 0 no 3, Sierra Papá Sierra Bravo. 1-0-1-3, muito rápido, querida. Quebec Sierra informa helicóptero passando Patamares, mantendo 500 pés, ok? Mantenha 1000 pés, reposte na vertical de farol de Itapuã. Exato, é. Papa Serra Bravo já tá na Itapuã, senhores. Papa Serra Bravo, mantenha a vertical de Itapuã, aguardando instruções e informa Airbus, sinal de 5 milhas 10. Entra, senhores. Vai manter a vertical de Itapuã, tem condição de aproximar para a cabeceira e seguir para baixa altura. Azul 4082, solas 45, direito no 219. 219, 4082. Oxané 6255, na escuta da torre. Oi, Salvador, Oxané 6255, passou externo, baixado checada. Oxané 6255, ciente, livre pouso, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 14 nós. Livre pouso, 6255. O Papa Serra Bravo só confirma intenções de pouso. Mangada, bata, senhorita. Ciente, Papa Serra Bravo, informo que tem 1 kg Quebec Serra Bravo, 962 Papá, se aproximando a 30 segundos do farol de Itapuã, mantendo 1000 pés, ok? Reporte visual com o mesmo. A ciente tá fazendo uma órbita aqui pela esquerda, o Papa Serra Bravo já tá visual. Ciente, quilo Quebec Serra só enfatizando, mantenha 1000 pés, ok? Mantendo 1000, visual com helicóptero e visual com airbus também. Papa Serra Bravo, prossiga a retaguarda do Airbus final de 2 milhas 10 para final pátio da Bata. Vento 10 graus 14 nós. Tá ciente, tá visual com o Airbus na final, vai prosseguir, será o segundo após. Quilo Quebec Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã, negativo prosseguir ainda para um circuito pela direita, ok? Sim, sim. Tan 3895, visual com travo na curta, final no 0. Afirmativo. Após a passagem do travo ali, mantenha no 0, TAM 3895. Após o pouso do travo na final ali, mantenha 10, 3895. Sente o Guardião 05, só mais um minuto. O Papa Serra Bravo, mantenha a espera no setor, informa que tem um helicóptero da Polícia Militar com prioridade que vai decolar do pátio do Grae, ok? Mantenha a espera no setor, aguardando instruções, ok? Para prosseguir para a Bata. Ok, senhorita. Tá mantendo aqui, vai fazer uma órbita aqui pela direita, mantendo... E acerta. Guardião 05, vento no 00 graus, 13 nós, reposte fora do solo pro Anorte. Ok, é o seu critério, Guardião 05. Itapuã, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mantém espera em Itapuã, aguardando instruções. Serra, mantém espera. Papá Serra Bravo, observe o helicóptero da Polícia Militar decolando com Proa Norte, prossiga a retaguarda do mesmo, vai prosseguir Bata? Afirmativo, tá visual com o Guardião, decolou no, na minha posição de 10 horas agora. Tá visual com a Bata, se autorizar, prossegue imediato. Papa Serra Bravo, vento no 00 graus, 14 nós, reposto no solo. Muito grato, retornará no solo, Papa Serra Bravo. Oxané 6255, solas 48, direito no 219. Direito no 219, 6255. Quilo Quebec Serra, prossiga circuito pela direita, reposto de base 17. É, 35, senhora. O senhor vai prosseguir para 35? Afirmo. Ciente, autorizado, prosseguir final 35, quilo Quebec Serra. Final 35, Quebec Serra. Comandor, Guardião tanto para Noroeste, para Metrópole, 1190, 1197. Guardião 05, chame o controle 1208. 1208, graças a Deus. Oi, Papa Serra, Quilo Romeo Oscar, visual com o campo. Quilo Romeo Oscar, mantenha 1500 pés, ajuste no 0 no 3, mantenha espera visual na rotatória, aguardando instruções. Será espera na rotatória, Quilo Romeo Oscar. TAM 3895, livre decolagem 10, vento no 10 graus, 14 nós. Livre decolagem, TAM 3895. Antil, Tango, Romeu Sierra, then up Zulu 7, Romeu India X-ray Oscar Mike, after flight Benny Root. After takeoff, first turn left. Skulk 5577, Salvador Plus Control 120-9. Só 10, Whisky Bravo Whisky. Papá Romeu, Whisky Bravo Whisky, completa sinal do procedimento LS X-ray, atenção para helicóptero 500 pés, no setor noroeste, sem interferir na aproximação. Chama agora a torre 118-95. 118-95, obrigado, bom dia. Bom dia. aguarde para alinhamento, tem um tráfego na aproximação no zero. Dois Salvador, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, bom dia. Whisky Bravo Whisky, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sim, a intenção, se não for atrapalhar, senhorita, é após o marcador externo cancelar o plano para usar visual na 17, só se der. Gente, Whisky Bravo Whisky, continue a aproximação, mais um minuto eu confirmo para o senhor essa possibilidade. Obrigado. TAM 3895, decolou 50, chame o controle 1208. 1208, Quilo Romeu Oscar, prossiga final no 7, reporte 2 milhas fora. Prosseguirá final no 7, reportará 2 milhas fora, Quilo Romeu Oscar. Whisky Bravo Whisky, cancelar 250, o senhor vai prosseguir uma base longa ou no 7, inicialmente na proa da rotatória vai ser o número 2 na aproximação no 7. Ciente, cancelado, portanto, vai curvar à esquerda com uma base longa número 2. Rio 98 no 1, ali mantém, pistão no 0. Rio mantém, 98 no 1. Guardião 07, livre decolagem no, da presente, está autorizado decolagem com proa sul, o vento no 00 graus, 13 nós. Sete Lima que chamou o Saulo. Em Salvador para Siri, 500 pés, litoral sul na EBTA. 0260 transponder, controle Salvador, 120 decimal 8. 103, quilômetro hora. O Guardião 07 só confirmando, o senhor vai prosseguir com Proaçu e as intenções do voo. Via corredor Axé, depois corredor Bonfim para Vila Militar do Bonfim, o Guardião. Gente. Gente, Serra. Guardião 07, confirma o comandante tempo de voo. Comandante Dourado, tempo de voo 10 minutos. Sente, Guardião 07, dá presente, chame o controle 1208. Sente. Papa Serra, Bravo, frequência livre. Romeu Oscar, livre pouso, pista 107, o vento 090 graus, 14 nós. Autorizado pouso, quilo Romeu Oscar. Rio 98 no 1, livre decolagem 10, vento 100 graus, 14 nós. Controle, o TAM 3895, desvio à direita para 240, evitar a formação. 5, quantas milhas? 60 milhas. Sim. Confirme parte de pista que decola. Sim. Guardião 07, bom dia. Controle do Salvador, mantenha condições de na linha do litoral. Ativo 500 na linha do litoral, vai chamar no farol da barra. Sim, confirmando que está sobrevoo, povo. Pra prosseguir para Vila Militar do Bonfim, no farol da barra a gente vai ingressar no corredor Bonfim. Para a Siri. No segundo cópia. Colo Gol 777, pushback acionamento, portão 612. Gol no 777, aguarde para a ponte. Guarda. Gol no 777, conecte no solo, chame para o táxi. Chama para o táxi, 777. Oxana 6255, tem condições de ingressar na Juliette, portão 02. Tem interferir com a aeronave da TAM? Afirmo, 6255. Cliente Juliette 02, o portão 6255. Para o 2, 6255. Controle, bom dia, Rio 98 no 1. TAM 3191, após a passagem do Oceanet, pronto para o táxi. Tem 174 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, caminha. Troca o código transponder para 5562, Rio 98 no 1. 367, livre decolagem. No 3, bom voo. Ok, M3, tem estacionalizado o pátio Índia, Montes, 295-3231. Hotel Juliette Serra, prossiga. Rio 9811, contato radar na decolagem, sub para o nível 310 na saída Momo, transição GBIT. 310 na Momo, GBIT. Táxi a Via Pátio 4, reporte no ponto de espera Oscar para ingresso. Afirmo, coordene com o fiscal de pátio, a viatura amarela que se encontra no pátio 4 vai guiar o senhor até a Oscar, ok? É, aguarde para a cota. Tem a posição, o hotel Juliette Serra. 5367, decolou e 55, chame o controle 1208. 1208, trip. Salvador, muito bom dia, Tan 3191, ponto, espera do 10. Bom dia, Tan 3191, a Lima tem pista no 0. A Lima tem 3191. Lá 044, a informação é curta, Mike, prepare Cuca Caju para Recife, nível 390. Cuca Caju na Recife, 390. Quer passar? Estou prosseguindo. Consegue visualizar a viatura? Gente, siga as instruções do fiscal e chame no ponto de espera, Oscar, Hotel Juliette Serra. Fica no nível 300, cotejo. 300, restrito, TAM 3895. Ibama 07, clareza 1, confirme para o controle. Controle, Salvador, opere 1208. Clareza 1. TAM 3191, livre da colagem no 0, vento no 00 graus, 14 nós. Além da cola da 03191. 0276 no transponder, confirme POB. Na travessia, reportar fora da barra, se possível. Poderia questionar o transponder que ele está acionado? 4-9, reporte fora do solo. 4 a bordo, Aracaju, 12:45. O gol 1-7-7 autorizou a tática até o ponto de espera, via parte principal, entra no ponto de espera a torre. Em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3 e bom voo. Seu ponto espera lá, 18-95, gol 1-7-7-7, bom dia. O 1-0-4-4, copia? Copia. Autorizado Salvador Recife, nível 390, via UP-UIC-58. A saída é Pulca, transição Caju, decolada 1-0 com curva esquerda, 5-0-27 ao transporte. Controle Salvador, pere 120.8, gol 1044. Autorizado 390 para Recife, via UP-UIC-58, a saída é Pulca, transição Caju. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, controle 208. Acionar 5027 para o gol 1044. Gol 1044, cotejamento correto, chamei pronto para feedback e acionamento. Cortar. 3191, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Brise. EL, Leda, Brise, subindo para o 340, TAM 3191. Vento 090 graus, 14 nós. Pesulou 2-0, saída Momo, transição Flock, decolando 1-7 com curva esquerda, 5-0-0-1, né, o transponder, controle Salvador, opere 1-2-0-8. Farol de Itapuã, vai bater 500 na linha do litoral, se autorizado. Certo, confirma o destino, Romeu, Foco Lima. Serra Índia, Romeu Índia. Certo, copiado, Siri, mantém a condição exata, linha do litoral, reposto fora da barra. Porra do tipo. Depois era a hora da barra, o meu foco da senhora. Então, vai decolar da 1-7, o vento está 1-0-0 graus, 1-4 nós. 8. 1-2-0-8, confirmar? Afirmo, 1-2-0-8, hotel Juliette Serra. 1-1-2-0-8, 7. Passando 1-0 no trem, seu transponder. No seu... decimal 95, frequência da torre e o Papa Romeo Whisky em 90. Avião 07, frequência livre. Decimal 95, frequência da torre. Conta do controle. Céu Juliette Serra. Gente. No zero, vento no zero, zero graus, no 4 nós. Teve decolagem, jogou 177. América 238, coordination is well staff, you're but for tax. Papa Romeo Hotel, Juliette Serra, senhor. Decolou do Bodento, está aqui ao sul, farol de Itapuã. Vai manter 500 pés sobre a água. Para voo de teste do equipamento. Papai, o meu hotel, Juliette Serra, confirma o local da decolagem? Salvador, senhor, pista no 7. Centro, mantenha condições iguais, 500 pés. Vai tentar para trás do posição 12 horas a 4 milhas, Alfa Serra 50. No 777, decolou 02, chame o controle 1208. 208, 777. Controle Salvador, mandei o gol com 777. Com 777, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída da EL, após lida direto posto seguro. 340 na saída da EL, após Leda, direto seguro, 1777. Esquerda, 0126, seu transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Funcionado, 0121, senhor. Mandou 3191. Tá 3191 no controle. 215 é a prona de fio à direita para essa formação. Confirma a prova por quantas milhas? 215, acredito que 20 milhas apenas. Certo. 98 no ouro. E o 98 no ouro, controle. Confirma e passa ao centro. Passando nível 180, chama o centro 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, 125, bom dia. Bom, vamos. Salvador 391 voltando. Solicita agora a prova 240. Autorizado, prova 240 para desvio, tá 3191. 3191, nessa prova vou precisar voar pelo menos 60 mil. Sim. Catango, livre decolagem no 7, vento 100 graus, 15 nós. Informa helicóptero no farol de Itapuã, mantendo, 500 pés, ok? Eta Bridge para o Galeão 360, segundo copo. Salvador Bridge, 6213. Possível estimado para pouso. Copiado o meu Fox Lima, vai tentar para tráfego a um no meu pés, para o meu hotel Eco Bravo, Bravo Hotel 06, próximo ao cruzamento da Bahia 12 anos. Manter a proa de decolagem até 1500 e chamar em 1219. 219 vai chamar o hotel Ascatango. Correção, no 208, controle, o hotel Ascatango. 08, mantendo proa, tá? Foi com proa whisky. Breve tá tráfego em decolagem na pista no 7. Gente, pro whisky, senhor. Controle, Papa Romeu, hotel Ascatango, boa tarde. Papa Romeu, hotel Ascatango. Contato radar na decolagem, tudo para o nível 060 na saída coral. Saída coral 060, Tango. Corte na Papá. Os procedimentos serão todos na proximidade do farol de Itapuã? Afirmo. Sim, chame torre 118-95. 118-95, gente. Torre, o Papá Romeu, hotel Julia Tierra. Confirme para a Torre de Salvador. Hotel Juliette Serra, senhora. Está mantendo aqui sobre a água, 500 pés, proximidade do farol de Itapuã. Procedimento no voo para cheque de equipamento. É o Hotel Juliette Serra que chama a torre? Afirmativo. Como tem recebe, senhora? Ok, é porque o som foi entrecortado, ok? Por isso que a torre não estava entendendo a transmissão. O senhor está na frequência da torre, o senhor vai prosseguir para onde? Conforme instruções do controle, mandou manter a escuta da torre. Ok, o senhor está agora em que posição? Dado no aguardo, então, da coordenação de Elielta, o 4463. Em Salvador, 903, chame no ideal terceira, confirmando pouso, pista no 7. Do farol de Itapuã, ok? Que eu não tô avistando o senhor aqui nas redondezas de Itapuã, ok? Afirmo. O controle mandou pro uísque para liberar a decolagem da aeronave da pista no 7 e agora voltei a proa leste novamente, pro eco retornando ao farol. Ok, ciente. O hotel Juliette, as suas intenções então é manter o farol de Itapuã? Nas proximidades, senhora, testando equipamento. Cerca de no máximo 2 a 3 milhas afastando. Ciente, hotel Juliette Serra. Mantenha condições visuais, reporte através de Pituaçu, confirmando mantendo 1.000 pés ou 500 pés. Sim, reporte através de Pituaçu. Controle Gol 777, informa desvio direito. Confirma a proa com quantas milhas? Proa vai ser 240, aproximadamente 60 milhas. Sempre Gol 777, mantenha a proa 240. 60 milhas. Então o senhor vai ingressar na Lima via Follow Me, ok? Vai aguardar o Follow Me da Infraero e após prossegue o táxi via Taxiway Lima. Uno 044 na escuta do solo no portão 10. Na escuta. No portão 10, após a passagem da Boeing da América, quando a equipe solo chama para o táxi. Posamento autorizado, repórter táxi, 944. 1130. 735367, ainda mantendo a escuta do controle. Afirmo, novembro em Antimaico, o senhor vai coordenar com o fiscal de pátio, no pátio 4, e reporta na Oscar, para ingresso. Utilizado Salvador Galeão, nível 360. Eu peso 10 até SMAP, direto do 1, direto da Bacana, conforme rota. Decola da 10 com curva direita. Perfil da saída da Euleda, Bridge 5024, transpondo, controle Salvador, Pere 120, decimal 8. 360, autorizado Galeão. Eu peso 10 SMAP, dúbito, Bravo, Bravo, Cade. Decola da 10, curva direita da Euleda, Bridge 5024, transpondo, controle 208. Oxalé 6213, cortejamento correto, chame pronto para pushback, acionamento no 04. Camarada 04. Mensagem interforçada. Tanto 3804, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 093. Autorizado, deputado. Outra de Guardião. Guardião 05, controle. Está no setor noroeste do campo. Está chegando com o motor. Chefe, reporte visual com a pista no set. Comandar o Guardião. Vai prosseguir, está com chuva leve, visibilidade de 3 mil metros, esparsa é 600 pés, 1.500 de teto, névoa úmida. Desculpa, a senhora pode repetir? Afirmativo. Com chuva leve, visibilidade de 3 mil, esparsa em 600, no 1.500 pés e névoa úmida. Está fechado por visibilidade, até pelo teto não teria muito problema. E a chuva leve. A senhora tem o vento lá? Negativo, posso checar. Não, tudo bem. Por enquanto, então, está fechado por visibilidade. A gente está 5 mil metros para aproximação. Então, se eu quer copiar e aguardar na posição e aguardar melhor? Afirmativo, eu gostaria de copiar e aguardar melhor. Gente, autorizado Salvador Ilhéus, nível 120, conforme solicitado, saída coral, curva direita, 0260, eu transpondo, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Então estamos autorizados 120 para Ilhéus, saída coral, 0260 o código, e 1208 para saída, aguardando melhorias. Cotejamento correto, pode, quando melhorar, eu chamo o senhor para acionar mais tarde. Muito obrigado. De 9 horas, 3 minutos. Sim, o tráfego decolando da 17 não vai interferir com a sua decolagem. Peço apenas que mantenha a proa de decolagem até o meu pé, após curva à esquerda, ok? Livre decolagem, o esquente eu não vejo. Vento 110 graus, 15 nós. Houve acento para tráfego agora na posição 11 horas a 13 milhas, rumo Nordeste a 13 mil pés, sem contato com o controle Salvador. Voo instrumento cancelado 1-4, 1-2. Acima disso, ficar atento e reportará para a mudança de instrumento. Tá? A tráfego a 500 pés, a escuta da torre, agora posição de 2 horas e 3 milhas. Para Alfa Serra 65. Apresente altitude. Confira se visual com algum tráfego à sua esquerda. Negativo, senhor. Está mantendo ainda sobre a água, cerca de meia milha dentro da água, afastado 2 milhas do farol de Itapuã ao eixo da oeste. Ciente. Oi, Guardião 05. Guardião 05, minutinho. Whisky de November decola 1-3, chame controle no 208. Na Mário, tá 3-2-1. Controle Salvador, Papa 2-Lete, Bravo de Alta, dentro da informação em curso para a descida. Papa 2-Lete, Bravo Delta, desce em condições vai para o sul, circuito de tráfego em Salvador, altímetro no 013. Lete, Bravo Delta. Salvador? Comandar o Guardião. Papá Romeu, Eco, Hotel Eco Bravo, tá na minha escuta? Agora positivo na sua escuta, eu vou mandar o 7500 pés litoral. Hotel Eco Bravo, dá visual com algum helicóptero, um esquilo à sua direita? Afirmo. Ciente, mantenha a separação visual com o mesmo reporte no farol de Itapuã. A intenção é fazer, prosseguir para que pátio? É para o pátio do Gaia. Ciente, no pátio do Gaia. Reporte farol de Itapuã. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Hotel Juliette Sierra, tá visual agora com um helicóptero na proximidade do farol de Itapuã? Negativo, senhora. Tá se afastando no momento do litoral, agora tá cerca de 3 milhas a 4 milhas sobre o mar. Ciente. Mantendo ainda o setor uísque, ok? Ciente. Voo no 044, a intenção é reboque até o 08. o que é coordenado com a infraérea até o 08, lá, inicia o acionamento e segue chamagem de protáxi. Ah, tá ok. Então, reboque só até o 08, de lá, inicia. Tá bom. Não, aqui eu tinha uma dúvida, porque a gente entrou acionando, e aí me foi informado que não pode sair acionado, mas eu entrei acionado, aí ficou, gerou a dúvida. Não, o procedimento é reboque até o 08, no 08, inicia o acionamento, e aí chama a gente pro táxi. É devido a esse tapume aí, as obras à sua direita, acaba retirando a aeronave da Yellow Line, até o portão 08. Ah, tá bom, obrigado. 080 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 013. 080 na Mare, olha pra Mare da presente pra dar uma informação, senhor. Claro. Praticamente concluindo o ponto no pátio do Graia também. 013. Três, dois, um no meio, controle. Etap, 3000 décimo, 1 no 0, 1 no 3. Tá, 3, 2, no meio. Correto. Gol no 041, autorizado direto pro Rodimar para evitar formação. Reduz velocidade 2509. Desça para o nível 060. 10 degrees 1 6 0. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, apenas para informação de tráfego, o helicóptero já está prosseguindo para pouso em Salvador, não vai interferir mais, pode prosseguir continuando com seu sobrevoo no farol de Taposta, ok? Gente, ora. É um 05 no solo controlado? Sim, solo controlado, 12 no meio, livre frequência, bom dia. Pouso. Salvador, acionar minha 2-3 no 4-2. Vou acionar minha 2-3 agora, espera o feedback. Quase. November e Yankee Mike, a linha mantém cabeceiro no 7. Solo. Vai seguir a nave da Gol até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera da Semitorre 1-8, decisão 9-5, ajuste no 0-3. Gente, os direitos estamos juntos, o plano ainda não se encontra no momento, assim que chegar, chamo o senhor para cópia. O Força Aérea 740 na escuta do Sol. American Lines 238, Airborne at 18, contacting all Salvador Departure Control 120.8. 120.8, American 938. Hotel Eco Bravo dando solo controlado? Eu aqui só tá guardando a retirada de uma aeronave aqui do parque do Graer, porque deu a sete favor. Ciência. Yates leaving 2000. American Line 238, radio contact for departure climb to flight level 340, Momo departure flock transition. Okay, Momo and 340 with the flock, American 9, make that 238. Vento Macenteno no 629, informa o helicóptero nas proximidades do farol de Itapuã, mantendo que esse pés não interfere com a decolagem. Petolina, nível 060, saída MOMA após direto destino, decola da 1-0, curva esquerda, 50